Salvador, bom dia, OTAN 3399, informação Delta no Box 2, Guarulhos, pronto para cópia. OTAN 3399 autorizado para o aeroporto de Guarulhos, via OTAN 10, Taubaté, nível de voo 340, saída São João, Leda Motiva, decola da pista 10, após a decolagem, primeira curva direita. Transponder 5062, controle 199, decimal 8. UTAN 3399, autorizado Guarulhos 340, aerovia Presunu 10 até Taubaté, saída São Bruno, Leta, Motiva, curva direita 5062 e saída controle 1198, UTAN 3399. UTAN 3399, correto, seu controle pushback, funcionamento. 3399. Torres, Salvador, é o TAN 3399 no 02 para o pushback de acionamento. TAN 3399, portão 02, está livre, chama táxi. Vai chamar o TAN 3399. Salvador, bom dia, o Sanés 6251. Vem quem chamou? É o 6251 da última, bom dia. O Sanés 6251, bom dia, prossiga. Está tendo alguma restrição para você falar de Salvador? Negativo. Tá, muito obrigado. Para o táxi, o TAN 3399 com 159 a bordo, Galeão, 4 horas. TAN 3399, autorizado táxi, é do ponto de espera da pista no 0, via táxi Índia, no ponto de espera, reporte pronto, QNH no 0, no 3. No 0 no 3, autorizado táxi via taxiway Índia até o ponto de espera da 10, vai chamar pronto nessa, tá, 3399. Bom dia, 62, corrigindo, 6075 do Xanã, autorização em Copa 360 para São Paulo Congonhas com a Delta. Correção, Xanã 6075, autorizado, São Paulo Congonhas via Pesoluno 0 por base, após sair conforme rota, nível de voo 360. Saída São Juan no Leda Motiva, decola da pista no 0 após a decolagem em primeira curva direita. Transponder 5065, controle 199.8. Ciência, autorizado São Paulo com Goiânia 360, da cola da 1-0, curva direita após São Bruno, Leda Motes, vai pelo Lua, 1-0 para o base. Controle 19-8 e o transponder 5065, Oxanã 6075 no 05. Oxanã 6075, quantidade de evento correto, cima pronto, pushback, acionamento. Chamaremos. O Rio tá 3399, está pronto no ponto de espera. Tá 3399, autorizado, alinhar e decolar, pistão no 0, vento 290 graus, 039. Autorizado, alinhar e decolar, pista 1 no 0, tá 3399. Está iniciando a decolagem. 399, decolador 57, chame controle 119, decimal 8. 198, um bom domingo pra senhora. Controle Salvador, bom dia, é o TAM 3399, Sambo 1. TAM 3399, contato radar na decolagem, após 2 mil pés autorizado a voar direto nele, subindo para o nível de voo 340. 2 mil roleda, 340, TAM 3399. Controle Salvador, TAM 3399, proa 230, evitando formações, 40 milhas. Gente, TAM 3399, livre de desvio. 3399. A 3399, após desvio, autorizado lá na proa de Pubave. Pubave, eu tá 3399, após desvio. 399, chame Centro Recife na frequência 125.1, materna 123.8. 251-238, 435-3399. Obrigado, bom domingo para a senhora. Igualmente. Direcionando 6251. Oxenã 6251, prossiga. Tem informação Delta, autorização Guarulhos. Oxenã 6251, autorizado para o aeroporto de Guarulhos, via Pesolo 10 Taubaté, nível de voo 360, saída São Voono, Leda Motiva. Decola da pista 10 após a decolagem, primeira curva direita. Aceno transponder 5067, controle 119.8. Autorizado conforme Guarulhos 360, Sambo 1 no Leda Morte, Lampas do 10, Taubaté. Decolada 10, primeira curva direita, 5067, 198 controle. Oxenã 6251, correto, chama pronto, porção 62. Chamada pronta, meia. pushback, solamento 6071. Chama 6075, está livre, chama táxi. Livre, 6075. 6075 para o táxi. Continuar 6075, posso interromper a autonomia alternativa? 119, 4 e 30, Galeão. 6075, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no 0, via parte para ser Índia, no ponto de espera, reporte pronto, QNH no 0, no 3. Sobre táxi 6075. 6251, posição 06, paro, puxa o treinamento. Postulé 6251, tá livre, chama a táxi. Chama a táxi, 6251. Continua 6075, autorizado alinhar e decolar pistão no 0, vento variável 02 nós. Decolagem 6075. Programa 201, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no 0, via FAT está descendo, no ponto de espera, reporte pronto, QNH no 0, no 3. Aqui no ponto de espera no 0, reporte está pronto, QNH no 0, no 3, né, 251. Chame 075, decolado 21, chame agora o controle 19, décima 8. 19, 8. Salvador, chame 6075. Chame 6075, contato errado na decolagem. Após 2 mil pés autorizado, vá na prateleira e subida para o nível de voo 360. 360, após 2 mil, voo a leda 6075. para 10 próxima, né? 2, escuta. Fuxilé 6251 autorizado, alinhar e decolar, pistão 0, vento variável 03 nós.